momentos na vida da gente que parece o fim. Vem angústia, solidão, com jeito de quem quer ficar. Como um vento que passa e arranca da vida da gente o nosso pé no chão. É aí que a gente vê o quanto é frágil, é o pó, é o grão. Não tem consolo no amor dos pais ou do irmão, mas no fundo a esperança que o amanhã vai clarear. É que toda escuridão tem uma brecha, essa ninguém fecha, é onde passa a luz. É o facho, é a candeia certa, é o olhar de Jesus. Eu sou cowboy de Jesus. Eu sou cowboy de Jesus. Eu sou cowboy de Jesus. Eu era um farrapo de gente, vivia sozinho em meio à multidão. Pai, pai, solidão. Eu sou cowboy de Jesus. Eu sou cowboy de Jesus. Eu sou cowboy de Jesus. Eu sou cowboy de Jesus. De galope, galope. Seguro nas rédeas da fé, leva a minha canção. Agora nos rodeios da vida, eu sou campeão. Há momentos na vida da gente que parece o fim. Vem angústia, solidão, com jeito de quem quer ficar. Como um vento que passa e arranca da vida da gente o nosso pé no chão. É aí que a gente vê o quanto é frágil, é o pó, é o grão. Não tem consolo no amor dos pais ou do irmão, mas no fundo a esperança que o amanhã vai clarear. É que toda escuridão tem uma brecha, essa ninguém fecha, é onde passa a luz. É o facho, é a candeia certa, é o olhar de Jesus. Eu sou cowboy de Jesus. Eu sou cowboy de Jesus. Eu sou cowboy de Jesus. Eu sou cowboy de Jesus. Eu era um farrapo de gente, vivia sozinho em meio à multidão. Eu sou cowboy de Jesus. Eu sou cowboy de Jesus. Eu sou cowboy de Jesus. Eu sou cowboy de Jesus. De galope, galope, seguro nas rédeas da fé, leva a minha canção. Agora nos rodeios da vida, eu sou campeão. Agora nos rodeios da vida, eu sou